Informe da colégio autorizada, sistema 7, vento 100 graus, zona 09. Vou visitada de rádio, estamos com 13 vias, 3.0.1. Sul, segundo o controle do setor, frequência de sete coordenação, mantenha o número 7. Toma 230, tráfego 1 hora, 9.8 milhas, 1 oeste, na turma 9 ao pé, mensagem 402. Thank you. 3, por gentileza, como fazer a chamada em inglês, ou só a gente vai precisar de área na posição. Salvador, 3663. Salvador, 3663. Salvador, 3663, está passando. decolagem, que está via operação Rono, para o voo 340. Salve aviação Rono para 340, para 3663. Delta, é 3663, possibilidade de voar alguma posição à frente? A gente vai tentar pegar essa posição. Alô, já estão tudo aqui. Dá uma 3, meia, dá 3. Graças. Victor, Hotel Delta, Santa Lívia. 139, aqui é a identificação, que se havia chegado a Comércio Pula, saiu o voo 050. Pula 739, autorizado que passe. Então, 3.000 metros, sem centro, registro 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Só identificação do caminho de voo 060 do celular do Médio Número. Contato radar na posição coral, alta geração de comédia para a chegada do Médio Uno. A seguinte vai encontrar um gás de descida. Vai autorizar a gestão na sete, na segue via Quebec Maquilina, na Lima, chamando 2019. Eu vou ter que ir para a minha destilhada. 8-0, Vitória 3. Ela está em contato com a base de tráfego. Ao teste atuar o cruzamento entre Pula e Sembra. Também possível no procedimento de ordem. Colega 250, alto já disse da falha 3 no teste, a gente já disse no turno 0 no teste. Recebe o sistema de velocidade, colega 250. Colega 2, cuidado. Colega 739, completa o apoio em 118 do canal 5. Está presente no ação, vou chamar a 3, 1, 1. Peguei essa chamada, eu estou na 89. 89, 89. Gol 2171, decolagem autorizada, 0 0 0 graus, 0 0 9. esperar o retorno, tá? Eu tô feliz, vai dar bem. Costa, Golfo e Fox. Está com a data solar e da via saída Momo para o 1902. Momo 900, que Golfo informe. Vou botar o Costa, Golfo e Fox para o seu data de sono. É 3896 na torre em 1118 do sinal 95. Fala, Lívia de Vão, 050. 0, decolada 112, estamos em controle de Salvador 120, décima 8. 208, bom dia. Bom dia. Controle, muito bom dia, 2770. Via Coral 1 Bravo, valendo 1,60. Via Coral 1 Bravo, 1,60. 2171, autoridade máxima. Meu Eco Índia, muito bom dia, continua a aproximação, aguarde isso aí. Romeu Eco Índia, Lani FN, cancelador 112, 14, autorizado pela direita no 7 nacional.